Marquinhos, vai! Alô, Marquinhos, 9 multimarcas. Marquinhos, essa que vai pra você. Eu tava numa rave, eu tava na balada. Peguei a piriguete e deixei tudo encinada. Tava numa rave, primeiro sucesso. Ai, é piroca em cima, piroca embaixo, piroca no meio. Soca e 9 multimarcas. Vai, vai, vai. Alô, Marquinhos, esquece. Soca a piroca. É piroca em cima, é piroca embaixo, piroca no meio. É piroca em cima, piroca embaixo, piroca no meio. Eu tava numa rave, eu tava na balada. Peguei a piriguete. É piroca em cima, piroca embaixo, piroca no meio. Vai, vai, vai. Oi. Uma swing. Bora, salgados, alô, Matheus Silva.